Bom, estamos de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizinho. E eu sou a voz. A voz que te encanta, as vísceras inconformadas, nas suas quartas-feiras à noite e nos seus domingos à tarde. E enquanto vocês ficam aqui brincando de super-herói, eu vou lá defender pessoalmente os fracos e oprimidos. Bom, a gente ouviu o Tata Aeroplano, um especial Tata Aeroplano aí no primeiro bloco. Gostou de Jumbo Electro? Sim, achei bem legal. Como se fosse ao vivo o programa, né? É, mas eu ouvi antes, assim, porque precisa, a gente rola uma democracia. Aqui, rola, pré-aprovação claro. E tal. E como de praxe... A democracia de dois. Democracia de dois, que nem brincar de dois ou um de dois, né? Vamos, dois ou... É. Dois ou... Fica o dia inteiro. Como de praxe, então, depois que a Mar começou a participar do programa... Você viu que doideira que foi isso? Não vi, eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Eu não sei, alguma coisa paranormal tem acontecido. Eu acho que são os prumos telepáticos, assim, de esse ser um programa especial, que é o programa número 50, né? Assim, deve ser. Hoje eu ainda não bocejei, assim, enquanto a gente faz o programa. Porque eu acho que todos, não sei se vocês escutam, mas todos os dias... Enquanto ele tá falando, eu tô aqui. Deve também provavelmente ser a reação do público, assim, quando você tá falando. É, não, claro, é. Quando eu tô falando também, eu... A gente inaugurou um quadro aqui no programa chamado Notícias do Mundo da Música. Notícias do Mundo da Música. Assim, dando, né, as novidades da semana e tal. E na semana, o que, que teve de relevante nessa semana? As Olimpíadas, talvez? Pois é, então. A gente tem as Olimpíadas acontecendo, né? Uhum. E a abertura da Olimpíadas teve muito a ver com música, assim. Eu acho que porque a maior propriedade cultural britânica sejam os seus artistas musicais, né? Uhum, com certeza. Então, eles destacaram muito isso, assim, na abertura. Fizeram tipo um mashup de artistas musicais britânicos, assim, com várias bandas britânicas. Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, The Muse, The Who, The Clash, Kings. Pink Floyd. Pink Floyd. Eu escrevi aqui, mas eu não vou ler justamente porque senão a gente vai ficar até amanhã falando, assim, porque são muitas bandas mesmo. Ah, o Velho Mundo, né? A música veio do Velho Mundo. A Veneza é a capital da música. E aí o Paul McCartney, né, também tocou na abertura. É, coisa... Que, assim, eu não gosto do Paul, então me crucifiquem, mas eu não gosto do Paul. Mas... Você gosta dele? Eu não gosto. Ah, não gosto. E, mas, assim, né, foi... então teve essa grande homenagem na abertura das Olimpíadas pra uma das coisas que talvez os britânicos mais se orgulham. Que é a sua propriedade musical, assim. Sim, sim. E deixaram bem evidente isso, né? Até o Mr. Bean tocou piano lá. Bem evidente. Pois é, foi bem... foi bem engraçado. Uhum. Que provavelmente deve ser um ator britânico, né? Sim, tá escrito na testa dele, né? Só o britânico. A Tulipa Ruiz também acabou de lançar um disco novo. Não faz isso. Ai, ai. Seu segundo disco novo, assim. O primeiro foi Efêmera, de 2010, e agora saiu Tudo Tanto. Que tá disponível no site dela pra baixar. E teve parceria com o Lulu Santos, SP Underground, que eu não conheço. Conhece? Não. E o Rafael Castro, que eu também não conheço. O Rafael Castro eu conheço, inclusive pessoalmente. Que legal. Eu já toquei então, com o Rafael Castro. Que legal. E esse álbum, Tudo Tanto, foi financiado pelo projeto Natura Musical, que eu não conhecia muito, assim, mas que parece que é um projeto que já colaborou com um álbum da Cel, da Vanessa da Mata, do Genesi. Uhum. Acho que já são, que são financiamentos de coisas que já tem alguma coisa gravada. E esse disco também foi produzido pelo irmão dela, que é o Gustavo Luiz, assim como o primeiro, virando caderninho. Ouçam os barulhos. Ouçam os barulhos. Saiu o disco novo da Kit Power, o Sun. Já vazou também, então... E a gente não ouviu ainda? Não, eu ainda não ouvi, a gente ainda não ouviu. Mas já vazou, já tá disponível pra baixar aí pela internet. É politicamente incorreto falar isso. Acho que não, porque essa empresa é corporativista. Saiu o novo disco também do The Walkman, que é uma banda que eu não conheço muito, assim, não tenho nada pra falar. E do francês, como que pronuncia? Cédric. Do The Mars Volta, um projeto chamado Anywhere. Queens of the Stone Age vai lançar um disco novo no começo de 2013. Essa notícia vai pro nosso amigo Luiz, né? Que... Claro, um abração pro Luiz. Esses dias mesmo tava comentando no carro que Queens of the Stone Age precisava lançar um disco novo. Tá aí, tá aí. 2013, começo de 2013. Uma notícia muito legal é que o disco da Banana vai completar 45 anos agora em outubro. E vai ganhar uma reedição. O disco da Banana, pra quem não sabe, é o disco... É o primeiro disco do Velvet? Não, não é o primeiro disco do Velvet. Ah, tá. É o disco do Velvet com a Nico, né? Que seria, eu acho que é o segundo disco do Velvet. Ah, sim. E é aquele disco que tem aquela banana na capa, por isso que ele é apelidado disco da Banana. Que nem, sei lá, o disco da Orelha, que é o Metal do Pink Floyd, ou se não... O álbum branco, né, dos Beatles também. O álbum preto, que é aquele do Metallica. E... O meu álbum quadro. Tô brincando. Então, ele vai ser reeditado e vai ser lançado dia 1º de outubro. E vai ser... Vai conter 6 discos, essa reedição. Terá versões em mono e estéreo. Além do LP Chelsea Girl, primeiro trabalho solo da cantora Nico. As cobiçadas gravações perdidas do Scepter Studio, produções feitas na época da Factory, e a raridade Valleydale Ballroom, com material ao vivo de 1966. E, assim, apesar de ser lançado só dia 1º de outubro, já tá rolando aí pela internet, já dá pra achar a tracklist. Pela internet, assim, pra ver mais ou menos o conteúdo. Mas vai ser 6 discos, né, cara? Então é muita coisa, assim. Que legal. E é isso. Então é isso aí. Essas foram as notícias do mundo da semana. Dessa semana muito especial. Notícias do mundo da semana. Ah, não, não. Essas foram as notícias do mundo da música dessa semana. Semana muito especial, aliás. Que... E aproveitando essa semana muito especial. Especial porque é o programa de número 50. E eu gostaria de tocar agora um disco que eu não sei se vai caber só nesse bloco. Se não couber nesse bloco, a gente continua no bloco seguinte, sem problema. E é um disco de um duo japonês chamado Dowserma Music. E o nome do disco é Magic Mammal. É um disco que eu gostei muito, muito, muito. É um disco de 2001. E eu gostaria muito de tocar ele aqui no programa, porque eu achei que ele tem tudo a ver com o programa Lixeirinha. Tudo a ver mesmo. E é isso, lógico que não vai caber o disco inteiro nesse programa, nesse bloco, nem nesse programa, né? Porque o disco tem lá seus 56 minutos, sei lá. E vamos fazer isso então, vamos aproveitar esse bloco e o bloco seguinte pra ouvir esse disco incrível desse duo japonês. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta pra falar mais coisas pra vocês e... Até. Lixeirinha. Au. Au. 全部こう抜き取っちゃう、内面というのを全部抜き取っちゃう、 全部 抜き取っちゃう、内面というのを全部抜き取っちゃう、全部こう抜き取っちゃう、内面というのを全部抜き取っちゃう、全部こう抜き取っちゃう。確実なし。されたというのがそのまあ なるほど なんですよ。一応やすー。